Podem sentar, queridos. Vamos abrir as nossas Bíblias. Hoje eu tenho a última pregação sobre o Sermão do Monte, Mateus capítulo 7, a partir do verso 7. É de 7 a 12. Vamos começar lendo esse trecho para encerrar hoje o Sermão do Monte. A palavra diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e a quem bate abrir-se-lhe-á. O qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho lhe pedir pão, lhe dará pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem? Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Eu deixei para o final dessa série de pregações sobre o Sermão do Monte essa passagem que, à primeira vista, quando a gente lê assim, vem lendo o Sermão do Monte, aí para nessa passagem, a gente entende, à primeira vista, traz uma poderosa confiança em Deus, que nos promete essas coisas. Abrir, pedir será dado, coisas que tranquilizam o nosso coração, tranquilizam o nosso ser. Mas, queridos, eu gostaria de hoje falar que esse trecho do Sermão do Monte pode trazer alguns equívocos ao nosso coração. Eu estava dando uma olhada no estudo que eu estou baseando essa série de sermão, de pregações sobre o Sermão do Monte, e o autor, ele diz o seguinte, ó. Ele faz uma pergunta: seria essa passagem como uma lâmpada de Aladim? O crente descobriu essa passagem, esfrega nela, aparece no lugar do gênio, aparece Deus e diz assim: você pode pedir o que você quiser, que eu estou pronto para lhe dar. Será que é exatamente isso que a gente pode tirar desse texto? Será que ela é essa lâmpada de Aladim? Por quê? Porque diz assim: pedi e vos será dado. Todo o que pede, recebe. Por que será que Jesus encerra o ensinamento que ele estava dando sobre a justiça do reino dos céus, desse reino que ele apresenta, com estas palavras: pedi e vos será dado. Todo o que pede, recebe. A gente já viu no trecho, coloca aí para mim Mateus 7, de 1 a 5, textos que nós já meditamos, mas vamos só para recapitular. Mateus 7, de 1 a 5: não julgueis para que não sejais julgados, pois com o critério com que julgardes sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido vos medirão também. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. Até aí. Esse texto é dirigido, então, àqueles religiosos hipócritas que gastavam o tempo da sua vida olhando para as imperfeições do seu próximo, do seu irmão, e se esquecendo, então, das suas imperfeições, dos seus problemas diante de Deus. E Jesus faz esse alerta. Então está bem claro, tá? Mas a gente percebe que essa mensagem de Mateus 7, de 1 a 5, é dirigida então a esses fariseus, hipócritas. Mas agora, 7 a 12, Mateus 7 a 12, aquele texto que a gente leu, é dirigido então àquelas pessoas que, desejando acertar o alvo, estavam preocupadas com os altos padrões desse reino que Jesus começava a anunciar. como amor, santidade, achando talvez que fosse impossível alcançar isso. Jesus faz um discurso longo, um ensinamento longo, e na maioria desse ensinamento ele mostra como nós devemos realmente nos comportar, como realmente nós devemos viver, como realmente nós devemos crer. E em tudo isso, queridos, a gente percebe que o padrão de santidade exigido por Jesus é muito alto. E talvez as pessoas, ao ouvirem tudo aquilo, tenham começado a pensar nos seus corações, no seu íntimo, que seria muito difícil viver uma vida debaixo daquele padrão que Jesus estava apresentando como correto para quem quisesse ser cidadão desse reino que ele representava. O Senhor então ensina que é justamente para essas pessoas que se acham incapazes, não para os hipócritas, não para os soberbos, não para os orgulhosos, mas para essas pessoas que ao ouvirem o padrão que Jesus desejava, começava a pensar, pô, mas para mim vai ser impossível, é muito difícil, eu sou muito imperfeito, eis aqui um pecador, isso vai ser trágico, eu não vou conseguir fazer metade do que o Senhor está pedindo. E aí o Senhor vem justamente com essa palavra, e essa palavra de Mateus capítulo 7, a partir do verso 7, ela é consoladora, ela é restauradora justamente para essas pessoas, que ao ouvirem Jesus se achavam incapazes de poder seguir tudo aquilo. E aí Jesus vem e diz assim, pede e eu vos dou, bate e eu abro, procura e você acha. Esse não é um reino, Jesus não está apresentando um reino e mostrando esse reino para pessoas que porventura venham a merecer esse reino, ninguém merece. Mas esse reino que Jesus está apresentando é para aqueles que desejam realmente caminhar com Cristo, que desejam realmente intimidade com Deus. É um reino para todo aquele que pede. Então já vamos começar a perceber uma coisa. Põe na tela, já está, Mateus 7, 8. Todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhe-á. Essa promessa aplica-se, então, a pessoas com esse perfil. Ela não é incondicional. E será que a gente pode acreditar que não tem limite o tipo de pedido que você pode fazer? Será que é isso? Por tudo que Jesus ensinou até aqui, até chegar nesse trecho, fica evidente que o todo o que pede de Jesus não pode ser universal. A gente já tirou algumas pessoas dessa possibilidade de alcançar isso, que são os hipócritas, os religiosos que vivem de aparência. Mas será que isso pode ser alcançado por outras pessoas que tenham, de repente, um outro perfil? E a palavra deixa bem claro que o hipócrita interesseiro, que aquele que está preocupado com o ritual somente, eles não receberiam do Pai aquilo que eles estavam pedindo. Coloca na tela Mateus 6, verso 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Agora põe o verso 7 desse capítulo. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. O que que Jesus está dizendo aí? Não vão ser ouvidos. É isso que ele está dizendo. E segundo esse mesmo ensino, está excluído também todo homem que tem o seu coração dividido. Cujo interesse por esse reino que Jesus está mostrando aqui no Sermão do Monte, um dia está lá em cima, outro dia está lá embaixo, um dia ele vai lá ouvir Jesus, no outro dia ele esquece e vai no bar tomar uns gorós. E então o seu interesse pelo reino é esporádico, incerto e dividido. Mateus 6, o verso 24, por favor. Olha o que Jesus diz. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Vamos lá para Tiago, capítulo 4, versos 3 e 4. Tiago 4. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Então, excetuando, tirando aqui a epístola de Tiago, que usou os ensinamentos de Jesus, todo o Sermão do Monte fala sobre isso. Existe esse texto, pedi e vos será dado, não é para todo mundo. Ele não é universal. E também não é em relação aqui, pelo menos, queridos. Por favor, entendam bem. Aqui não é em relação a todas as nossas necessidades. Antes de você ficar chateado comigo, deixa eu continuar. O todo desse texto se refere, queridos, ao homem de espírito humilde, coração puro, das bem-aventuranças. Agora, por isso que eu digo, a gente tem que tomar cuidado com esse texto e não pode aplicá-lo como sendo a lâmpada mágica em que eu esfrego, aparece Deus como se fosse o gênio da lâmpada e diz, você tem três pedidos para fazer e eu atendo os três, seja o que for. Não é isso. Tem todo um perfil para as pessoas que podem receber isso que Jesus está oferecendo. Por favor, vamos ler de novo Mateus capítulo 5, o trecho das bem-aventuranças, que vai de 3 a 10, que diz assim. É para essas pessoas que Jesus está dizendo, olha, o padrão é muito alto, pede e eu dou para vocês isso. Ó. Porque o que tem valor no meu reino é isso aí. Não é dinheiro, não é ritual, não é esse religioso que aparece pra caramba, mas é um hipócrita sem vergonha. Não é isso que eu quero. O que eu quero é isso daí. Está difícil para você que é sincero de coração e reconhece na tua humanidade que você é fraco para conseguir tudo isso? Pede e eu vos dou. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles darão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Em nenhum momento, queridos, em toda a Escritura, Deus deixou de ensinar que oração atendida tem a ver com arrependimento, busca de santidade e se moldar à vontade de Deus. Em toda a Escritura, quando o tema é oração, a exigência de um Deus santo e justo é essa para você e para mim. Por isso que pedir e vos será dado não pode ser para todo mundo, sendo que muitos estão de um jeito que não tem nada a ver com a vontade de Deus. Eu vou pedir a paciência de vocês, eu separei alguns textos no Antigo Testamento e no Novo que falam sobre isso, que falam sobre os favores de Deus, sobre o seu povo, sobre a sua igreja. Primeiro no Antigo Testamento, 1 Reis 8, 10 e 11, diz assim, tendo sacerdotes, isso daí foi quando o templo em Jerusalém acabou de ser construído e Salomão iria então consagrar esse templo a Deus. Tendo o sacerdote saído do santuário, uma nuvem encheu a casa do Senhor, de tal sorte que os sacerdotes não puderam permanecer ali para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa do Senhor. Na nossa humanidade, na nossa fragilidade, se a gente quer um contato com Deus verdadeiro, esse contato com Deus exige santidade. Olha o que aconteceu ali quando a presença do Senhor se fez naquele lugar. Aqueles que iriam ministrar para o povo, aqueles que iriam ser os intercessores entre Deus e o povo, não aguentaram a presença de Deus em toda a sua santidade e tiveram que sair do local. O nosso relacionamento com Deus passa por aí. 1 Reis 8, 28, diz assim: atenta, pois, agora já é Salomão fazendo uma oração a Deus sobre aquele local. Atenta, pois, para a oração de teu servo e para a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que faz hoje o teu servo diante de ti. Para que os teus olhos estejam abertos noite e dia sobre esta casa, sobre este lugar do qual disseste, o meu nome estará ali para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Então o Senhor tinha dito que iria habitar naquele lugar e iria ouvir a oração. Ouve, pois, a súplica do teu servo e do teu povo de Israel, quando orarem neste lugar, ouve no céu, lugar da tua habitação, ouve e perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo e lhe for exigido que jure e ele vier a jurar diante do altar, do teu altar nesta casa, ouve tu nos céus e age, e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo para lhe retribuir segundo a sua justiça. Retribuição de Deus viria sobre aqueles que realmente temem ao Senhor, sobre aqueles que realmente buscam santidade e compromisso. Quando o teu povo de Israel, por ter pecado contra ti, for ferido diante do inimigo, está vendo, ó? Pecado e a consequência. E se converter a ti, e confessar o teu nome, e orar, e suplicar a ti nesta casa, ouve tu nos céus e perdoa o pecado do teu povo de Israel, e faz-o voltar à terra que deste a seus pais. Quando os céus se cerrarem, não houver chuva, por ter o povo pecado contra ti, e orar neste lugar, e confessar o teu nome, e se converter de seus pecados, havendo tu afligido, ouve tu nos céus, perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo de Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem e dá chuva na sua terra que deste em herança ao teu povo. Quando houver fome na terra ou peste, quando houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos e larvas, quando seu inimigo cercar em qualquer das suas cidades ou houver alguma praga ou doença, toda oração e súplica que qualquer homem ou todo o teu povo de Israel fizer, conhecendo cada um a chaga do seu coração, estendendo as mãos para o rumo desta casa, ouve tu nos céus, lugar da tua habitação, perdoa, age e dá a cada um segundo todos os seus caminhos, já que lhe conheces o coração, porque tu, só tu, és conhecedor do coração de todos os filhos dos homens, para que te temam todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Está aí, ó. Ele está intercedendo pelo povo e está dizendo assim: quando o povo pecar e se arrepender e buscar tratamento diante do Senhor e tiver realmente se arrependido, atende a oração desse povo. Então, sem compromisso com a santidade, é impossível Deus agir. 2 Crônicas 7, 14 a 16, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, aí começa a se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Porque escolhi e santifiquei esta casa, para que nela esteja o meu nome perpetuamente. Nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Se o povo tiver aquele perfil que foi falado no versículo 14, Deus vai estar sempre atento às orações. Está bem claro em 2 Crônicas 16, verso 9. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Nisto proceder deslocamento, aqui é o tratamento com o filho dele, mas atenta para a primeira parte, porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para quem? Para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Jeremias 29, aquele texto que nós temos no nosso relógio de oração, não é à toa. Jeremias 29, 12 e 13. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Com Deus a gente não pode brincar, queridos, a coisa é séria. Vamos para o Novo Testamento, para a gente não dizer que está pregando só em cima do Antigo. 1 Pedro, capítulo 5, a partir do verso 6. 1 Pedro 5. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, o Deus de toda a graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de ter sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Graças a Deus. 1 João 5, verso 14. 1 João 5, verso 14. Esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade. Repito, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Nos ouve. Apocalipse 3, de 1 a 6, uma das cartas a uma das igrejas, e essa é a igreja de Sardes, ao anjo da igreja em Sardes escreve: Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto se não vigiares, virei como ladrão e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém, queridos? Veja bem, não há, pode procurar, não há irresponsabilidade da parte de Deus em relação a isso. Resposta de oração. Bênçãos de Deus sobre a nossa vida tem a ver, sim, com o nosso comportamento, com a nossa postura diante desse Deus, gente. Nós não podemos brincar com isso de maneira nenhuma. Até porque nós temos uma arma poderosíssima em nossas mãos. Essas promessas de Deus ouvir as nossas orações, de Deus ouvir todas as nossas orações que forem feitas segundo a vontade dEle, é uma coisa tremenda para abalar esse mundo que jaz no maligno. Mas para isso acontecer, nós precisamos do padrão do Sermão do Monte. Nós precisamos de humildade para reconhecer as nossas limitações, as nossas falhas. E quando a gente reconhece isso, quando a gente mostra que a gente, numa atitude de humildade, é incapaz de, pelas nossas forças, fazermos aquilo que Jesus nos ensina, é para você e para mim, se nós nos portarmos assim, que Jesus está dizendo: pede e eu vos dou. Pede e eu vos dou. É interessante que, se a gente for olhar no texto de Mateus 7, a partir do verso 7, o objeto desse pedir, ou seja, mais exatamente, o que devemos pedir ou buscar, fica oculto nesse texto, né? Jesus não diz: pede-vos será dado. Pede o quê? O que, que vai ser me dado? Jesus deixa a coisa para que nós, para que o Espírito Santo possa nos revelar. Será que, pelo menos aqui, você é uma pessoa justificada, uma pessoa preocupada em fazer a vontade de Deus? Será que aqui a gente poderia encaixar que tudo o que nós pedirmos, Deus vai atender? A gente já percebeu que essa mensagem não é para qualquer um. Esse pede-vos será dado não é para qualquer um. Tem que haver um perfil para poder se encaixar nisso. Mesmo que a gente se encaixe nesse perfil, tudo o que eu pedi acontece? Mais uma coisa para a gente estar pensando, porque isso é muito, muito, muito importante. O que vai nos ajudar a entender o real sentido desse texto é a gente se lembrar da preocupação central de Jesus ao falar, ensinar no Sermão do Monte. Por tudo que Jesus já ensinou até aqui, até o Mateus 7,7, fica evidente que não é qualquer pedido que o Senhor convida seus ouvintes a fazerem com confiança. Mas os pedidos têm a ver com o reino dos céus, com as bênçãos para o reino dos céus. Explico. Apesar do termo ou do ensino sobre oração também ser tratado no Sermão do Monte, ela aqui não é tratada apenas para ensinar a oração em si. Olha, quando você precisar de alguma coisa diante de Deus, vai, se ajoelha e pede, e Ele vai te dar. Não é apenas isso, mas para ilustrar uma vida totalmente dedicada a Deus e santificada em sua vontade acima de tudo. Eu explico. Tem um texto semelhante a esse, por exemplo, essa passagem, pedi-vos será dado, também existe em Lucas capítulo 11. E olha que interessante como termina o verso 13 do capítulo 11 de Lucas. Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem? Está vendo? O que tem de diferente aqui? Se você olhar lá em Mateus, você vai ver que o dará boas coisas aos que lhe pedirem. Boas coisas aos que lhe pedirem. De Mateus 7. Aqui em Lucas 11 é substituído, mesmo texto, por dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Eu não estou salientando isso no texto para que você se entristeça diante da impossibilidade de, por esse texto, ser ouvido em todas as tuas necessidades, porque tem necessidades que não estão diretamente relacionadas com o reino do céu. Não é para você ficar triste com isso, porque você precisa continuar a crer que Deus está pronto para te abençoar em todas as tuas necessidades. Mas ele tratou disso em outras partes do Sermão do Monte. Aqui, é para que a gente se encaixe ao perfil moral, ético, de santidade, do que ele vinha ensinando até aqui. Mateus 6, 31 a 33, ele deixa bem claro para você e para mim que ele está de olho nas tuas necessidades e está pronto para te abençoar. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos. Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. O que Jesus está querendo ensinar ali no pedir e vos será dado? Buscai e achareis. Batei e a porta se abrirá. É que nós devemos nos moldar, para ficar com a cara de Cristo, nós precisamos nos moldar a todo ensinamento. Por exemplo, as bem-aventuranças, eu preciso desejar isso. Eu preciso desejar parar de ser um cara brigão, por ser cristão, por ser lavado no sangue de Jesus, por ter o meu nome escrito no livro da vida. Eu preciso orar, clamando para ser manso e humilde, para ser um pacificador. Se aonde eu entro tem confusão, eu preciso mudar esse perfil. Porque senão eu não vou me encaixar naquilo. E aí eu recebo uma ótima notícia no Sermão do Monte, que Jesus diz assim: se você, meu filho, que já é meu filho, está preocupado com isso, pede e eu vos dou. Você acha que é impossível você deixar de ser colérico? Você deixar de ser revoltado, você deixar de ser ciumento? Pede, cara, que eu te dou. Porque se você está preocupado com isso, que isso está fazendo com que você dê um mau testemunho, pede que eu te dou. Bate procura com insistência, clama para que isso seja uma coisa tratada por Deus na tua vida, e eu te dou. Essa é que é a beleza desse trecho. Se eu não consigo lidar de forma cristã com a minha soberba, com o meu orgulho, meu, pede. É o que Jesus está dizendo aqui, pede, cara, você na tua força não vai conseguir, porque você nasceu assim, cara, tem a marca do orgulho na tua testa. Agora, tu é filho meu, e eu quero trabalhar a tua vida, e eu quero usar a tua vida. Então pede, pede, amanhã você vai ser o cara mais humilde sobre a face da terra, se você pedir com fé, se você pedir com convicção, se você pedir tentando restaurar essa situação na tua vida. Tenho conflitos no lar, e isso tem atrapalhado o meu testemunho, a minha vida. Pede. Pede, porque um cristão tem que ter um perfil de paz, de benignidade. Ele não pode ser o valentão da rua. Pede, pede que eu mude esse teu perfil. E isso é que é maravilhoso aqui. Sem se esquecer de que você pode pedir por uma bênção financeira, pela cura da tua enfermidade, porque ela se encaixa naquele texto que diz: procure em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e o resto Deus vai fazer. O grande problema é que as igrejas estão inchadas e alguns ministérios só estão preocupados em trazer as pessoas para dentro da igreja dizendo assim: pede o que você quiser e Deus está pronto para te dar. E quando ele fala o que são, a ovelhinha está querendo saber, mas o que são essas coisas? Tudo o que você quiser. Se você quiser bens materiais, Deus está pronto para dar, porque Ele é o dono da prata e do ouro. Se você quiser saúde, Ele está pronto para te dar, porque Ele é o médico dos médicos, e por aí vai. Mas não é apenas isso. Não é apenas isso. O Sermão do Monte vem tratar do nosso interior, vem tratar do nosso perfil, vem tratar da nossa vida, para que a gente fique com a cara de Cristo. Porque o maior milagre aqui na Terra é quando um pecador se arrepende. E aí você, com a cara de Cristo, começa a ser usado por Deus mais e mais, para que outras pessoas conheçam essa salvação. E aí, quando a gente estiver cada vez mais com a cara de Cristo, cada vez mais próximo de Deus, além disso, eu também vou pedir pelas enfermidades e o Senhor vai atender. Aí a gente começa a ficar com aquele perfil do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, que a gente admira tanto. O cara passava e a sombra dele curava. O lenço com a unção do apóstolo Paulo era levado para lugares distantes, e esse lenço colocado sobre o enfermo, e o enfermo era restaurado. Mas o que a gente vê na vida e no perfil desses dois? Eles entenderam perfeitamente o sentido do Sermão do Monte. E eles buscavam o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Sempre foi assim. A ponto de, no momento em que suas vidas não foram poupadas diante do carrasco, eles fizeram os discursos mais lindos das suas vidas. Quando o apóstolo Paulo diz que completou a carreira, que guardou a fé, combateu o bom combate, ele está à beira da morte. Ele vai ser decapitado, mas isso não tira a sua paz, não tira a sua autoridade, não tira o perfil de cristão que esse homem tinha. Um homem que orou numa ilha em que ele chegou como naufragado, ele orou por todos os enfermos, e todos os enfermos foram curados. Então ele conhecia esse aspecto, mas ele também conhecia o outro, ele desejou conhecer o outro, que era ser a cara de Jesus. Então quando uma oração, talvez de livramento, não foi respondida por Deus, ele continuou firme, continuou sendo um cristão autêntico. E é nessa hora que a gente causa impacto na vida do nosso próximo. E é isso que o Senhor Jesus está querendo trazer aqui para mim e para você. Tem uma frase, ela foi citada, ela não foi dita por John Stott, que é um dos maiores teólogos modernos, mas ela foi citada por ele num livro que ele escreveu chamado Contra a Cultura Cristã. Ele diz assim: se fosse o caso que, seja o que quer que peçamos, Deus fosse obrigado a conceder, eu seria o primeiro a não orar mais, porque eu não teria confiança suficiente em minha própria sabedoria para pedir a Deus qualquer coisa. Se você, diante de tudo isso que a gente está falando aqui, está pensando em deixar de orar. Ah, o pastor ensinou esse domingo que a gente não sabe orar, então é melhor, eu não vou pedir mais nada, Deus não está interessado nisso, você está enganado. Veja bem, 1 João 5,14, por favor. 'E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve.' Toda vez que eu cito esse texto, eu procuro fazer com que a nossa atenção esteja voltada para as coisas mais importantes, tá? Que é, qualquer coisa que a gente peça, Ele vai nos ouvir. Mas existe uma condicional importantíssima, segundo a sua vontade. Tem situações em que o próprio pastor Natalino, ele fala isso toda vez que ele vai citar aquele lugar tão bonito que eles compraram no Canal 3, como sede própria, era um sindicato, como sede própria da igreja. O que ele clamou para que aquele primeiro lugar, aquela casinha pequena lá na Conselheiro, fosse o lugar que eles comprassem, clamou, clamou, clamou, e Deus não deu. E ele diz sempre assim: nós, na nossa humanidade, na nossa finitude, às vezes a gente não sabe que roubada a gente está entrando, mas a nossa vontade está tão naquilo lá que a gente começa a clamar para Deus pedindo por aquilo. E Deus, na sua onisciência, sabe que Ele tem coisas muito melhores do que aquilo. E aguarda, aguarda, lá na frente você vai ser surpreendido milhares de vezes mais. E foi o que Ele disse que aconteceu. Deus tinha um lugar imensamente mais abençoado para eles, e ele estava lá chorando, ajoelhado: me dá esse lugar, me dá esse lugar. E de repente eles perderam aquele lugar, mas continuaram a clamar, e Deus providenciou um outro lugar. É isso que esse homem está querendo dizer aqui. Às vezes a gente acha na nossa, e enganoso é o coração do homem, a gente acha que a gente está orando da maneira correta, e bronqueia, fica chateado com Deus porque Deus não ouve essa oração. E de repente Deus não ouve essa oração porque Ele tem uma maneira diferente, mais abençoadora de responder isso que você está pedindo. E o que é importante é a gente estar sempre, como diz o Sermão do Monte, como ensina: se eu for um bem-aventurado, se eu buscar as bem-aventuranças, se eu buscar aquele perfil de cristão, eu vou estar cada dia mais afinado com a vontade de Deus, e a minha oração passa a ser segundo a sua vontade, e aí eu sei que Ele nos ouve. Olha que coisa maravilhosa. 1 João 5,14: se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Mateus 6,33 diz lá: buscai. Vamos comparar essas duas: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. É isso que esses textos estão falando. Ou seja, muitas vezes a gente não está pedindo como convém, daí a gente tem que mudar a estratégia. E é isso que eu entendo como uma estratégia do Espírito Santo para a minha vida, para mim trazer para vocês. Poucas vezes eu falo dessa maneira. Durante essa série de pregações sobre o Sermão do Monte, eu percebi uma coisa, uma estratégia do Espírito Santo para que eu trouxesse para a igreja. E essa estratégia tem muito mais a ver em examinarmos a nós mesmos para que as nossas orações tenham poder, para que as nossas orações sejam respondidas. A estratégia não é só insiste e ore com fé. Não é só essa. Não é só essa. A estratégia realmente é moldar o meu caráter, moldar o meu perfil, aquilo que Deus quer de mim. Quando Deus olha para o Fernão aqui na terra, e ele vê o Fernão justificado através de um filtro, que na verdade é o sangue de Jesus, ele imagina um Fernão justificado, santo. E eu preciso começar, através dos meus atos, através da minha fé, da minha crença, daquilo que eu tiro da palavra, começar a ser realmente aquilo que Deus está vendo através da obra de Jesus. Porque senão eu vou dar murro em ponta de faca, porque senão eu vou viver uma vida assim. Hoje Deus ouviu minha oração, amanhã Ele não ouviu. Hoje eu fiquei contente porque eu fui usado por Deus, amanhã eu não entendi nada porque Ele não me usou absolutamente. E a gente vai viver nessas incertezas, nesses altos e baixos. Por isso eu gostaria muito, não terminei a palavra, queridos, falta o versículo 12 de Mateus 7, mas eu gostaria muito que a gente orasse nesse momento. E essa estratégia que o Espírito Santo está me dando é a seguinte: todos nós temos muitos pedidos a fazer para Deus. O que seria de nós sem a ajuda de Deus? Eu já estou sentindo, pela oração da igreja, da irmã Márcia, minhas forças sendo renovadas. Eu estava, quando eu cheguei aqui, com medo de desmaiar. Estava fraco mesmo. Achei que ia botar os bofes de fora aqui. Já estou me sentindo bem melhor. Se isso acontecer no fim da palavra, eu já entreguei a palavra. Mas se, veja que no nosso dia a dia, a gente tem necessidade de ser atendido por Deus constantemente. E aí eu lá imaginar que hoje eu ia chegar e me sentir tão mal assim, um pouquinho antes de entregar a palavra. Então o que a gente precisa fazer nessa hora? Acreditar e orar com fé e pedir para Deus mudar a situação. E a gente tem inúmeras situações no nosso dia a dia que precisam das orações feitas com fé em direção a Deus. Amém? Nós precisamos. Precisamos ser homens e mulheres de oração, precisamos ter compromisso com Deus. Por isso que nós temos o relógio de oração, por isso que eu estou colocando a igreja para ter compromisso de oração com a igreja perseguida, com a CEAVI, com o MEAP, com a MEAP, com essas entidades missionárias. Nós precisamos sustentar esses nossos irmãos em oração. A oração é o segredo. Pouca oração, pouco poder, muita oração, muito poder. Mas nós podemos aperfeiçoar essa estratégia. E o que é isso? Você está precisando demais de uma resposta de Deus em determinada situação. Você precisa de um milagre. Você precisa da intervenção divina. E você tem esperado não pouco tempo no Senhor para que isso seja a resposta. A estratégia que o Espírito Santo me dá é a seguinte: para um pouco e olha para a tua vida e vê se você está se encaixando perfeitamente no perfil do Sermão do Monte. Se você não está se encaixando perfeitamente, se há, por exemplo, você vê que o Sermão do Monte tem até aqui, ó, se você estiver muito ansioso, não fica, ansiedade demais não vem de Deus. Isso é para os gentios, não é para o povo de Deus. Então está tudo lá que você precisa. E como é difícil a gente cuidar da nossa ansiedade. Como a gente fica ansioso a qualquer momento, muitas vezes por coisas até relativamente pequenas. Então o que a gente precisa? A gente precisa começar a tratar isso. Porque quanto mais o meu perfil for aquele do cidadão do reino que Jesus apresenta no Sermão do Monte, mais a minha oração será respondida. Não vamos pular a cerca. Vamos andar pelo caminho correto. Não vamos inventar um atalho, porque esse atalho não vai levar para a bênção. A bênção virá se a gente fizer aquilo que o Senhor Jesus está ensinando, por isso que Ele ensinou. Se fosse de outra maneira, Ele não teria colocado tudo isso como Ele colocou aqui. Então vou pedir para vocês colocar de pé, por favor. Com muita fé, com muito quebrantamento, vamos clamar para Deus agora e pedir para Deus nos ajudar. Eu sei, eu conheço as minhas falhas porque o Espírito Santo habita dentro de mim e Ele me aponta essas falhas. Ele mostra claramente áreas da minha vida que eu ainda não consegui deixar aos pés do Senhor. E eu sei que cada um que entrou aqui hoje tem também os seus problemas a resolver com Deus. E à medida que a gente mudar a estratégia e olhar para esses problemas e se arrepender e buscar o Senhor de todo o nosso coração, Ele é fiel e justo para nos abençoar. E aí a gente pode ir em direção àquela nossa necessidade, aquele motivo de oração que é feito há tanto tempo e clamar por aquilo. Porque esta primeira parte já foi, de alguma maneira, restaurada por Deus. Amém, queridos. Feche os olhos, por favor. Coloque a mão no coração. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, louvado seja o Teu nome. Eu Te louvo, Senhor amado, pelos Teus ensinamentos. Eu Te louvo, Senhor Deus, pela presença do Teu Santo Espírito no nosso coração, no nosso interior. Se não fosse o Teu Espírito, Senhor Deus, nós acharíamos tudo isso coisa de louco, Senhor Deus. Loucura impossível de ser vivida. Mas o Espírito Santo de Deus, nessa obra tão maravilhosa de nos ensinar, ó Pai, Ele mostra claramente para mim e para a Tua igreja, Senhor Deus, que nós podemos sim alcançar esse padrão. Que há uma promessa tremenda neste livro, Senhor Deus, para todo aquele que se preocupa em ser um cristão autêntico. Senhor, eu Te louvo, Senhor amado, por esta palavra, por esta promessa tão tremenda, tão profunda, tão extensa de Jesus, ó Pai, ali no monte. De dizer que nós podemos pedir que o Senhor há de dar. Senhor, Tu conheces o nosso coração, Tu conheces o nosso andar, o nosso agir, os nossos pensamentos, aquilo, Senhor Deus, que não vai ser usado por Ti, transforma, anula, modifica, Paizinho querido e maravilhoso. Queremos mudar essa estratégia para sermos homens e mulheres valorosos. Que a nossa oração suba aos céus sempre, Senhor Deus, e possam provocar um reboliço, Senhor Deus, no mundo espiritual. Abençoa a todos aqui, Senhor Deus, e nos dá as estratégias verdadeiras, ó Pai querido, para que possamos ter a nossa oração com autoridade e poder, feita no nome do Teu Filho Jesus, ó Senhor Deus, para que o mundo creia que o Senhor veio para nos salvar, que nós somos essa igreja que foi levantada, Senhor Deus, para apresentar a salvação de Deus a toda criatura. Abençoa, Senhor Deus, os Teus filhos. Nos dá coragem, Senhor amado, de buscarmos aquilo em nossa vida que não Te agrada, Senhor Deus, para que possamos Te agradar sempre, Senhor Deus. Pai, quando eu olho a minha limitação, quando eu olho as minhas imperfeições, eu penso na minha humanidade, como é impossível e difícil mudar este ser, Senhor. Mas a Tua palavra abriu uma nova dimensão. A Tua palavra diz que eu posso pedir e o Senhor vai conceder este perfil de um cristão autêntico, aprovado diante dos Teus olhos santos, ó Senhor Deus, para ter as minhas orações atendidas. Muito obrigado, Senhor Deus, que nós possamos causar um impacto santo nesta nação, neste mundo, Senhor Deus. Que o povo de Deus levantado aqui na terra tenha, Senhor amado, uma palavra de poder, uma palavra, Senhor Deus, que queime o coração interior do pecador e possa convencê-lo, Senhor Deus, de todo o seu pecado, de toda a necessidade que ele tem de Jesus. Que nós possamos viver uma vida de oração, Senhor Deus, como Tu queres, buscando sempre corrigirmos a cada dia todas as nossas mazelas. Eu Te peço, Senhor amado, como pediu o salmista, coloca um guardião diante dos nossos lábios, ó Senhor Deus, para que da nossa boca saia um perfeito louvor, a oração segundo a Tua vontade, Senhor Deus, bênçãos e não maldições, ó Senhor amado. Abençoa este povo, eu Te peço, no nome glorioso do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar, queridos. Então, se você viver um dia, como diz por aí, um dia de cão, um dia de cachorro louco, para, antes de você orar pedindo para que aquilo que tirou a tua paz possa ser resolvido, pede para que da próxima vez a tua paz não se aparte de você. Peça, antes de pedir pelo problema, que aquela blasfêmia, que aquele palavrão que saiu da tua boca não saia mais da próxima vez. A estratégia é essa para as nossas vidas, no nome de Jesus. Mas ainda tem mais uma coisinha, queridos. Mateus 7,12. Tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Essa orientação de Jesus, esse mandamento de Jesus, ele está dizendo assim, olha, esta é a lei e os profetas. Ele está dizendo, as escrituras sintetizam essa lei. Ele está fazendo aqui uma reafirmação do que está em Levítico 19, 18, por favor. Levítico 19, 18. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Isso é tão importante que a gente tem uma versão dessa em que Jesus se inclui. João 13, verso 34. Olha como isso é importante. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Então, o mandamento, o segundo mais importante mandamento é esse: ama o teu próximo. E aí Jesus coloca assim: mas ama o teu próximo como eu te amei. Aí ficou mais difícil ainda. Já não é fácil isso. Mas amar com a qualidade de amor com que Jesus me amou, aí lembra-se: pedi e vos será dado. Se você está realmente inconformado em não amar verdadeiramente o teu próximo desse jeito, nesse modelo, nesse perfil do Sermão do Monte, pede e Deus vai providenciar. A primeira coisa que se destaca desse texto é que ele nos constrange a tratar os outros olhando para nós mesmos. Olha que coisa interessante isso. A gente não deve determinar o nosso tratamento ao nosso próximo olhando para eles e perguntando: o que que eles merecem? Explico. Eu não posso, eu estou errando se eu chegar e fizer assim: bom, eu preciso fazer algo pelo Vanderlei. Aí eu olho para o Vanderlei e falo: meu, mas o que o Vanderlei está merecendo? Para o Paulo, o que o Paulo merece? Para o André, o que o André merece? O que a Eliane merece? O que Jesus está ensinando aqui é que para motivar o nosso relacionamento com o nosso próximo, eu preciso verdadeiramente perguntar assim: o que nós gostaríamos de receber, necessitaríamos nesse caso? Então eu olho para o Paulo e vejo que o Paulo está passando um problema e eu me coloco ali. Se eu estou vivendo o que o Paulo está vivendo, o que ele gostaria que eu fizesse por ele? O que eu gostaria que ele fizesse por mim? Não tem jeito da gente errar se a gente se portar do jeito que Jesus está orientando aqui no nosso relacionamento com o nosso próximo. Que bom seria para o mundo e para as igrejas se nós usássemos essa regrinha simples, né? Como desejaríamos ser tratados pelos outros se estivéssemos na situação que se encontra o nosso próximo? A gente poderia perguntar: será que eu gostaria nesse momento de ser perdoado? Será que eu gostaria nesse momento de receber, em vez da condenação, do julgamento, da fofoca, será que se eu estivesse no lugar dele? Errou, mas se eu estivesse no lugar dele, será que eu gostaria nessa hora de estar recebendo consolo, exortação com amor, carinho? Será que eu gostaria de ser ajudado nessa hora? Será que eu não estou precisando de ajuda se eu estivesse no lugar desse meu irmão? Será que eu gostaria de não ser motivo de críticas apenas, mas de uma estendida do braço do meu irmão para me levantar? Porque de repente naquele momento eu tenho consciência plena de que eu caí. Não precisa chegar ao negro e pisar mais ainda. Mas aquele que veio para mostrar que eu estou caído, que tivesse essa conduta do Sermão do Monte. Se fosse eu que tivesse caído, qual seria a atitude que eu gostaria que esse irmão que foi ali me ver tivesse para comigo? E é isso que Jesus, nessa matemática simples, mas profundamente linda, é o que ele está ensinando para você e para mim. Eu preciso me colocar no lugar do meu irmão. Para que essa verdadeira revolução de amor venha a acontecer, é muito importante uma coisa: que a gente deixe todo o egocentrismo, todo o egoísmo de lado. Eu já preguei, eu já passei rapidamente nesse texto, numa outra pregação sobre o Sermão do Monte. E na verdade é isso que a gente precisa. Por quê? Jesus está dizendo assim: para você cumprir o segundo maior mandamento, se coloca no lugar da pessoa. Você vai ver que você não vai errar nunca nessa tua ação. Mas para a gente viver isso verdadeiramente, porque é outra coisa muito difícil de se fazer, é muito mais fácil eu olhar e criticar e ficar na minha posição de crítico do que me colocar no lugar dele e oferecer ajuda. Mas é isso que o Senhor pede. Então, para mim cumprir esse segundo maior mandamento, eu preciso olhar para o primeiro maior mandamento. Mateus 22, 36 e 37, por favor. Perguntam para Jesus: mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu-lhe Jesus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, para mim cumprir o segundo maior mandamento, eu tenho que viver o primeiro maior mandamento. Quando eu entronizar verdadeiramente o Senhor no centro da minha vida, eu passo a ter essa característica que Deus deseja. Eu passo a olhar com misericórdia, eu passo a ter atitudes de perdão e deixo de ser o centro para que Jesus e os seus ensinamentos e a sua vontade sejam o centro da minha vida. Por isso, queridos, eu queria orar mais uma vez, mas agora eu vou pedir o seguinte: fica de pé, por favor. Para essa segunda oração, eu gostaria primeiro que você fechasse os teus olhos. Escuta: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Esse é no relacionamento entre você e teu próximo. Não critica se você não gosta de ser criticado. Não... Se você gosta de ser honrado, honra. Honra antes de qualquer coisa. Teu irmão, teu próximo. E é bacana que existe aqui o mesmo princípio para a nossa relação com Deus. Se você deseja alguma coisa de Deus, é importante que você tenha um determinado perfil para esperar em Deus a resposta dele para a tua vida. Então, diante disso, eu gostaria de pedir, convidar as pessoas a virem aqui à frente para que a gente possa orar, fazer mais uma oração, para que a gente possa estar cada vez mais com esse perfil na nossa vida. E eu quero pedir encarecidamente para a igreja que durante essa semana e as próximas, até a volta de Jesus, que vocês não deixem essa estratégia morrer. Está precisando de resposta de Deus em alguma área da tua existência? Não deixa de olhar para o teu interior e ver se tem alguma coisa que você precisa pedir. E que de repente possa, de alguma maneira, estar atrapalhando esse relacionamento com Deus. Porque o Senhor é tão claro em mostrar tudo isso. Eu quero que eu e você possamos liberar na nossa vida esse pedir e dar-se-vos-á. E também aquela de 1 João, que diz que tudo que você pedir, segundo a vontade de Deus, Ele vai lhe conceder. Então, eu te convido a vir aqui à frente para que nós orássemos ao nosso Deus pelas nossas vidas. Pelas nossas vidas que precisam tanto da ajuda de Deus, tanto do socorro de Deus, tanto dos ensinamentos do Senhor. Queridos, o tempo se aproxima, o tempo do fim, o tempo em que o Senhor virá buscar a sua igreja. Satanás sabe disso e Satanás tem atrapalhado. A gente vivendo na fé, pela fé, mas sem alegria nenhuma. Isso é horrível, gente. Não vai dar para a gente segurar o rojão. Eu já preguei sobre isso aqui e falei o seguinte: se falta alegria na tua vida cristã, peça ontem que essa alegria retorne. Senão você não vai suportar. O inimigo das nossas almas, esse que anda ao nosso derredor, bramando como um leão, louco para te tragar. Ele pode não saber o futuro, ele pode não ler os teus pensamentos, essa coisa toda que falam por aí, mas ele vê, por estar ao nosso derredor, as nossas atitudes. Você pensa que ele não consegue reconhecer um semblante caído, que está indo para a igreja mais vazio do que... Lógico que ele reconhece. E aí ele fala assim, ó, está perdendo a alegria de ser crente. Vamos preparar coisas ao redor dele para que ele se enraize no mundo. Para que ele volte a ser aquele cara que ele era 20 anos atrás. E assim o cara vai perdendo. E eu realmente não sei, a Bíblia não diz, e eu não quero criar doutrina nova, mas eu não sei qual é o parâmetro de Jesus para aqueles que vão participar do arrebatamento. Eu li um texto que o Senhor está falando com a igreja e diz assim, toma jeito para que você não seja pego de surpresa nesse dia que eu virei contra ti. Ele está falando do arrebatamento, gente. Vai ter gente dentro da igreja que esse dia vai ser contra ele. Por quê? Porque ele vai ficar. Foi dada a carteirinha de acesso para ele para passar pela grande tribulação. Enquanto que os outros vão estar nas bodas do Cordeiro, nos céus. Isso é horrível, gente. Mas se está um alerta desse, é possível. Então, por favor, não tenha medo. Olha para o teu interior e fala, Senhor, eu estou andando meio sem alegria. Outro dia eu ouvi isso. Fiquei muito triste pela pessoa. Muito triste. Diferente é quando a gente passa uma luta, toma uma burdoada desse mundo aí e fica triste, fica chateado. Isso é uma coisa, tá? E fica ansioso. Eu sou ser humano e passo a mesma coisa que vocês. Mas o duro é começar a perder a alegria de ir para a igreja, de manter comunhão com os irmãos, de falar de Jesus para outras pessoas. A impressão que dá é que a cruz de Cristo está indo embora. Que a coroa da vida está caindo da nossa cabeça. Meu Deus do céu. Feche os teus olhos. Para que a gente possa... Fique em espírito de oração. Para que a gente possa ter a certeza de todas essas coisas, é importantíssimo que a gente comece pelo início, sem ser redundante e já sendo. E o início de tudo é ter Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Eu não sei se todos que estão aqui já fizeram a confissão, dizendo assim, Jesus, eu te convido para o Senhor entrar na minha vida e ser Salvador da minha vida. Tem alguém aqui que gostaria de levantar a mão? É tão simples, levanta a mão e eu gostaria de orar por você. Você dizendo assim, olha, eu quero Jesus sim, como meu Salvador. Quero ajeitar minha vida aí. Estou prolongando muito isso, estou enrolando demais e o Senhor eu quero como meu Salvador. Você podia levantar a tua mão se tem alguém aqui que não fez essa confissão até hoje e gostaria de fazer? Todo mundo aqui fez já? Quem gostaria de aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Engraçado que eu tenho visto, glória a Deus, que eu tenho visto em alguns papéis, eu quero aceitar Jesus na minha vida. Essa é a tua confissão pública. Quem mais gostaria de dizer, Senhor, eu quero ser teu para todo sempre. Eu quero participar dessa salvação maravilhosa. Deixa eu orar por essa minha irmã aqui agora. Repete comigo, Senhor Jesus, me aceita como tua filha, restaura minha vida, abençoa a mim e a minha família, no nome de Jesus. Deus Pai Todo-Poderoso, abençoa a tua filha, Senhor Deus, e dá uma vida nova em todos os sentidos. Estende a tua poderosa mão sobre todos os seus, ó Senhor Deus. E que esta vida nova, Senhor Deus, começando agora, possa impactar, Pai querido, não só a sua vida, mas a de todos os seus. Que possam ver Jesus, ó Pai, na vida da tua serva, abençoando, mostrando toda a fidelidade, todo o carinho, todo o amor. É no nome de Jesus, o nosso Senhor, que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém. Depois vou pedir para a Sueli ir lá na salinha com ela e dar um velho de João e anotar nome. Nós vamos, precisamos abrir já a classe para batismo. A Ademir está aí, ó. Quem tem Jesus no coração, o passo seguinte é se batizar, passar pelas águas do batismo. Eu estou querendo ver se a gente começa isso no final de agosto. Então aqueles que já têm a Jesus no coração e que gostariam de ser batizados e que precisam ser batizados, que vocês estivessem depois conversando com aquele moço bonito de cabelo branco e bigode branco. Levanta a mão, Ademir. Mais, levanta mais alto. Aí, assim, Ademir. Como aquele craque, quando você marcava gol e pulava assim. Depois conversem com o Ademir. Ademir, vamos abrir uma classe de batismo, tá bom? Vai anotando os nomes aí, se a gente tiver no mínimo 5, já está na hora da gente começar e fazer um batismo. Mas eu tenho certeza que nós começamos um projeto de evangelismo, com aquele livreto de evangelismo pessoal, tenho certeza que nós vamos ganhar outras vidas para Jesus. Amém? Feche os teus olhos. Pega na mão da pessoa que está do teu lado, dessa pessoa que você precisa ser um abençoador e não um detonador. Segura na mão dela, como alguém que sustenta essa vida em oração. Olha para a cara dela e se compromete agora diante de Deus a interceder por ela durante toda essa semana, tá bom? Vamos orar. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, eu quero o melhor, Pai, na vida deste meu irmão, desta minha irmã. Senhor Deus, eu peço que o Senhor abençoe grandemente, Senhor Deus, a sua vida. Todas as suas aflições, todas as suas necessidades sejam supridas nas promessas da tua palavra. A tua palavra diz, ó Senhor Deus, que nós não devemos andar ansiosos, porque o Senhor cuida de nós, o Senhor conhece as nossas aflições. Eu peço, Senhor Deus, que o Senhor abençoe o meu irmão, a minha irmã, nesse nível, Senhor Deus, não deixando que falte nada, suprindo em todas as necessidades a tua igreja, os teus filhos, ó Pai, para que nós sejamos testemunhos vivos do teu poder, das tuas maravilhas. Visita o nosso ser, Pai. Toca na nossa alma, Senhor Deus, e restaura. Eu peço, Senhor Deus, que o nosso físico também seja contemplado pelas tuas promessas, ó Senhor Deus. Já que já pedimos pelo mais importante, que é a restauração do nosso interior, para que tenhamos a cara de Cristo. Continua, Senhor Deus, esta obra maravilhosa. E nos dá vida abundante, Senhor Deus. Nos levanta como um exército, Pai, que há de ir em direção aos perdidos, ó Pai, e apresentar o Evangelho vivo e poderoso, Senhor Deus. Tira de nós todo o ranço do orgulho, Senhor Deus, da soberba. Tira de nós, Pai, toda ingratidão, Senhor Deus, porque às vezes, quando o Senhor parece tardio, Pai, nós confessamos, o nosso coração se inquieta e a nossa boca fala coisas que te desagradam. Eu te peço perdão, Senhor Deus. Clamo pela tua misericórdia, Senhor Deus, e pela transformação do nosso ser. Abençoa cada um aqui. Que nós possamos ser homens e mulheres de oração, que se levantam até de madrugada, Senhor Deus, e intercedem por essa igreja que precisa, Pai, tanto dessa oração. Para que um dia, Senhor Deus, todos nós também estejamos sendo impactados pelo teu poder, pelo teu amor. Abençoa, Senhor Deus, e dá aos teus filhos tudo o que eles precisam em Cristo Jesus. Pai, eu clamo a ti que este sermão, Pai, que esta mensagem, que esse ensinamento de Jesus fique vivo no nosso interior, no nosso coração, no nosso espírito, na nossa alma, Senhor amado, nos alimentando e nos sustentando até o dia que o Senhor nos chamar. Que ninguém daqui se perca, ó Pai querido, mas que todos nós possamos nos encontrar nos céus, diante de uma mesa maravilhosa, preparada para aqueles que são teus, Pai. É no nome de Jesus, o nosso Senhor, que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, graças a Deus.